paz agora, despedimo-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargura. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tu.